Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a viver o ano da fé desde 11 de outubro. O Papa, ao iniciar o ano da fé, fez um apelo aos meios de comunicação social para colaborarem neste evento. A Rádio Boa Nova aderiu a este pedido, fazendo um programa no próprio dia 11 de outubro e todos os meses, no segundo domingo, tem feito um debate com vários convidados sobre o tema, na esperança de que desta forma possa dar um pequeno contributo para melhorar o mundo em que vivemos. Passados 90 dias, temos a sensação de que se tem feito pouco, tendo em conta que o ano da fé e a nova evangelização é um assunto não só dos meios de comunicação social, mas de todos os batizados. Se desejamos um mundo melhor, não podemos estar à espera que os outros façam o nosso trabalho. A mudança, a melhoria, tem que começar em cada um de nós. João Paulo II dizia que não podemos estar à espera que os outros mudem. Temos que ser nós a mudar. Para este debate, contamos com a presença do Diácono Francisco, da Unidade Pastoral do Oliveira do Hospital, da Doutora Teresa Mendes Costa e do professor Amadeu Gonçalves, a quem agradecemos por terem aceitado este convite. Um cumprimento especial também aos nossos ouvintes, na esperança de que não deixarão de contribuir neste ano da fé e da nova evangelização para melhorar a fé no meio em que se movimentam. Estimados amigos, há poucos dias ouvi uma homilia e registei. Nós, os católicos, habituámos-nos a viver sem Deus. Estas palavras não são novas, foi o próprio Jesus que o disse. Este povo honra-me com os lábios, mas despreza-me com o coração. Eu não sei se de facto se o versículo será exatamente assim, mas o sentido é este. Refletindo, pensando um pouco, falamos de Deus muitas vezes, mas as palavras não passam dos lábios, não chegam ao coração, não interiorizamos o que dizemos. O Natal passou há poucos dias, e se pensarmos um pouco, o Natal para a maioria dos católicos foi mais pagão do que cristão, apesar de estarmos a viver o ano da fé e da nova evangelização. Fala-se do Natal, mas não falamos daquele que é a razão de ser do Natal. Eu vi uma senhora na televisão a dizer que o Natal é mais para as crianças. E eu pergunto, será que esta senhora tem a noção do que é o Natal? Porque é mais para as crianças? Peço-lhes um comentário a estas palavras. Eu ontem mandei um e-mail para muita gente, porque até agora todos os meses que tenho recebido boas festas, elimino. E mandei um e-mail porque recebi, foi o primeiro, já o ano passado também aconteceu o mesmo, eliminei-os todos, porque foi o primeiro e-mail que eu recebi este ano em que falava do Natal como referência a Jesus. Só tive pena que depois um pequenino Pai Natal no final, mas sem referência nenhuma havia. Mas todo o texto realmente era relativamente ao Natal, inclusive incluía uma festa de família dentro de uma relação de amor familiar que provinha de Cristo. Eu acho que é uma era brasileira, que não é costume, que o fez. Eu acho que isto no fundo vai bater sempre no mesmo. Nós temos uma noção de fé muito pequena. Inclusive neste ano da fé, acho que por enquanto há muita gente, muito pouca gente a relacionar a fé com a vida, e a fé continua a ser uma coisa à parte própria do culto e da igreja Pedro e Cal, e não como expressão de vida. E acho que seria ótimo que nós, no fim do ano da fé, chegássemos à conclusão que tinha havido uma verdadeira conversão de todos nós, porque nós estamos a falar, mas nós também temos pecadilhos nesse sentido, não são só os outros. Muitos pecadilhos. Portanto, não podemos estar a falar de cátedra, não é? Mas eu acho que, portanto, todos nós acho que precisamos nos converter, e o ano da fé devia ser isso, devia ser uma conversão e pôr as coisas no seu sítio, sabendo que Deus nos criou o mundo inteiro, e como há bocado, fora aqui do contexto agora desta entrevista, falávamos, ele fez a natureza com um equilíbrio extraordinário, nós é que estragamos, e também fez o homem e a mulher com um projeto de vida maravilhoso, e é preciso que se compreenda e descubra o projeto de Deus para cada um de nós. E já nessa altura, já o Natal não era das crianças, era de todos nós, porque ao fim e ao cabo, se bem que a maior festa seja a Páscoa, se não houvesse encarnação também não havia Páscoa. Portanto, a história da nossa salvação começa no Natal. Quando aquela senhora fala que é mais própria das crianças, ela certamente só está a pensar nos presentes que vai dar, ou não sei. E a culpa é da televisão, que faz uma campanha louca com os presentes. Ao longo do meu tempo de lecionação, portanto, como professor do ensino primário, eu levei este tempo de Natal e, sobretudo, a segunda parte do Advento a preparar as minhas colegas para viverem o Natal, porque elas fundamentavam tudo à volta do Pai Natal e dos presentes e da construção de presépios muito bonitos para ficarem lá na escola e tirarem fotografias, tudo isso. E depois dizia assim, ora bem, é tudo muito bom e pode tirar-se daí muito proveito até para a educação das crianças, se situarmos tudo isso à volta do menino Jesus e de todo o mistério da encarnação. Portanto, porque as pessoas fogem um pouco para ali, fogem para as prendas, fogem para a comercialização do Natal. E o essencial fica de lado. É o bolo rei, são os jantares dos professores, são os jantares dos amigos. De quase 40 anos de exercício letivo e a viver o Natal assim, nesta tentativa de canalizar, não só as crianças, porque essas coitadinhas, se não tiverem quem as ensinem, elas... ou quem as ensina, elas próprias vão para os presentes, que é aquilo que elas no imediato mais apreciam. Mas como são seres que precisam de ser educados, eu procurava educar as minhas colegas, que às vezes faltava-lhes um pouco essa noção do essencial do Natal e ficávamos pelo acessório e transitório também. Bem, eu concordo com o que foi dito. Nós, no final do... Já desde o final do século XV, que a sociologia, ainda embrionária, porque ela é uma ciência moderna, mas a filosofia, a história do pensamento, a história das ideias, procura tudo construir com uma expressão que o Papa ainda recentemente utilizou numa catequese. Construir uma maneira de ver, uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo, a história, a cultura... et si Deum non daretur, ou seja, como se Deus não existisse. Criar uma moral como se Deus não existisse, criar um paradigma de homem como se Deus não existisse, fazer tudo como se Deus não existisse. E esta vivência do Natal, nós estamos em plena quadra natalícia, esta vivência do Natal está a seguir esta ideia, esta filosofia de vida. Vamos retirar a simbologia, vamos retirar o conteúdo cristão ao Natal e deixar-lhe aquilo que pode ser absolutamente comum a todos. Ou seja, esta nova religião que nos querem impor, que é a religião da tolerância, leva-nos a que num mundo como o nosso, em que há diferentes sensibilidades, diferentes formas de ser e de estar no mundo, nós não podemos ser fundamentalistas. E muito menos proselitistas, impor a outros aquilo que eles não sentem, não querem. Então, assim, num mundo em que a religião é a religião da tolerância, a religião do pacifismo, não é? Que tem, esse mundo tem o seu hino, não é? Tem o seu hino. Toda a gente se lembra daquela música do John Lennon, Imagine. Imaginem um mundo sem religiões, onde a paz... habita. Isto é o hino desse movimento pacifista, o hino dessa nova religião que querem nos impor. E isto não é tudo neutro. Com isto quer dizer que não é tudo neutro. Quer dizer, há plano concertado de quem faz ideologia, de quem move as massas, para, a partir de um pretexto bom, que é a tolerância entre os povos, entre as nações, retirar o contexto religioso específico. Ainda estes dias, no dia 19, mais precisamente, de dezembro, no Jornal Público, podia ler-se assim um artigo tão interessante quanto este. Como se fala do Natal às crianças ateias e de outras religiões. Resumindo, O texto que procura dizer é que nós, cristãos, somos os maus da fita. Porque estamos a impor uma mundividência, uma cultura religiosa, que é absolutamente castradora do livre pensamento, de escolher outras religiões ou não a ter. A propósito de um livro de um espanhol, Clemente Novella, que começa assim, leio só dois excertos muito breves. Diz: as crianças são crianças. As crianças não são coisa nenhuma, até que passados alguns anos, graças à doutrinação, se convertem em homens ou mulheres católicos, muçulmanos ou hindus. Ou seja, o autor pois vai descrever esta ideia e o que vai dizer é que, no fundo, todos nós nascemos ateus, livres. Mas depois a doutrinação nefasta, do qual nós somos vítimas, vai-nos domesticar numa ou outra religião. Vemos aqui logo a mentalidade revolucionária que está aqui em causa. E uma certa ignorância. Uma certa ignorância e uma mentalidade revolucionária. Veja, doutora Teresa, há aqui uma ideia de que nós nascemos fundamentalmente bons e a sociedade nos corrompe. É o mito do bom selvagem de Rousseau. Mas ele esquecia que a filha de Rousseau, que ele quis educar assim, exatamente, sem qualquer... acabou por estar a adorar sozinho ao sol. Exatamente. Ou seja... não é assim. A doutrina católica diz o contrário. A antropologia cristã diz o contrário. Nós nascemos em pecado original e a graça de Deus é que nos salva. Para esta gente revolucionária, nós nascemos bons e o mundo, a cultura, a religião é que nos desgraça, não é? Por isso é que temos que imaginar esse novo mundo onde não há religiões, onde não há motivos de conflito. De maneira que o Natal, segundo este senhor, tem que ser... E isto estava num grande jornal de tiragem nacional e a caixa de comentários avalizava com muito correto esta postura. Temos que retirar ao Natal tudo aquilo que nos pode separar uns dos outros e criar uma espécie de Natal que consiga galvanizar, consiga ultrapassar todas essas fronteiras. Até o próprio autor chega, porém, a dizer coisas verdades deste género. Não acredito que todos os cristãos que celebram o Natal creem que um dia, há 2000 anos, um ser imaterial que vive no céu, em que sítio exatamente, pergunta ele, desceu à terra em forma de pomba para fecundar uma mulher, virgem, mas que estava casado com outro José, e que teve 9 meses depois um homem-deus que 33 anos depois ainda subiria ao céu de novo para que sítio? Eu não acredito que haja gente que acredite nisto, pois nós, ateus, também não acreditamos. Por isso, porque é que, para além desta mitologia, não vivemos o Natal como a festa da família? Mas eu acho que é só uma mostra muita ignorância histórica. Histórica, mas cultural. É a expressão daquilo que é um fenómeno cultural. Há, na verdade, esta tentativa concertada de querer privatizar a fé, de colocar o domínio da fé para o foro privado, querer colocar a fé, empurrá-la para o domínio espiritual. Eu não sei se nós aproveitámos este presente que o Pai Natal, que se chama-se Bento XVI, este ano nos deu. Foi o melhor presente de Natal do Papa. O livro novo, Jesus de Nazaré, A Infância de Jesus. E o Santo Padre, entre tantos outros aspectos de interessantes, fala precisamente deste ponto, sobre como é que a proposta de fé, a partir do mistério da Encarnação e da Páscoa, faz escandalizar o mundo de hoje. Ele diz assim: estes dois pontos, fala, o nascimento de Jesus da Virgem Maria e a ressurreição do sepulcro, estes dois pontos de fé são um escândalo para o espírito moderno. A Deus é concedido agir sobre as ideias e os pensamentos na esfera espiritual, mas não sobre a matéria. E isto perturba. Não é ali, na matéria, o seu lugar. Mas é precisamente disso que se trata, de que Deus é Deus e não se move apenas no mundo das ideias. Neste sentido, em ambos os pontos, trata-se precisamente de Deus ser Deus. Está em jogo a questão. Também lhe pertence a matéria. Ou seja, o mistério do Natal, como este mistério da visita de Deus, que não se circunscreve, como esta nova religião quer nos dizer, que o cristianismo é um fenómeno simplesmente espiritual, tem a ver de um diálogo íntimo da alma, tem a ver com as nossas opções individuais, com a maneira como vemos o mundo, mas que isto não se pode transparecer para o corpo social, para o material, porque nos divide, porque nos separa, é esta ideia que está a ser agora ventilada, ensinada. E este género de artigos o que procura fazer é que esta cultura, a religião pacifista, a religião de todos somos iguais, a religião do não nos vamos separar por coisa nenhuma, que Cristo é, e é a mensagem central do cristianismo, divide, separa, quando Nosso Senhor e a sua mensagem o querem outra coisa. Caso esta ideia já nem é nossa, não é muito nova, porque foram colhê-la já, pelo menos, beber nas mesmas fontes do próprio marxismo, que empurrava a vivência da fé para as sacristias, e cá fora nada. Já é antigo, já. Mas... é a função cultural que começa a ter suas raízes no comunismo, sem dúvida. É isto. Mas a mim faz-me pena, e acho que o Público é um jornal que tem a obrigação de ser sério, e eu acho que esse artigo não é sério. É um artigo muito faccioso e que mostra, para já, o autor deve ser um frustrado. E segundo, as pessoas que têm pouca cultura devem ficar baralhadas. Quem tiver um bocadinho mais de cultura vê que esse homem não tem cultura histórica nenhuma. Quer dizer, ele diz... descer do céu, subir ao céu, voltar para lá, não sei o quê. Há aqui muita matéria que está por esclarecer, não é? Não, mas mesmo sob o ponto de vista histórico, já nem digo religioso. Ele diz ali mentiras. O problema é que o Papa, aqui também no livro dele, fala... o cristianismo corre hoje o perigo, e acho que estamos em ano da fé, e o tempo do Natal do ano da fé tem que ser um anúncio explícito do contrário. O cristianismo corre hoje o perigo de ficar catalogado como mais uma mitologia. Veja isso. Mais uma mitologia. Mas a culpa é mais nossa. Uma mitologia. É nossa cristã. É gritante, porque a credibilidade histórica do evento de Jesus Cristo é posta em causa por todas as fontes. Aliás, a esse nível, a trilogia do Papa Jesus de Nazaré nos ajuda precisamente a fazer este diálogo entre aquilo que é o Cristo da fé, que os evangelhos procuram transmitir, e aquilo que é o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, da história. E procuram harmonizar estas que é a mesma pessoa, bem entendido, mas com nuances de apresentação distintas. E o Papa procura harmonizar estas realidades. Mas o facto é este. Hoje, o cristianismo corre o risco, por esta cultura, por esta revolução cultural de origem marxista que estamos a assistir, a fazer do cristianismo uma mitologia. E, portanto, descapitalizá-lo na fonte. Descredibilizar o seu evento histórico e dar-lhe uma configuração puramente espiritual. O Natal e a celebração do Natal tem que ser um grito de revolta, pois, dos católicos em relação a toda esta mentalidade. Ora bem, eu creio que nesta intervenção que se fez, e que já é longa, que alguém dizia, portanto, que praticamente que considerar o mundo sem religiões. Ora, portanto, o mundo tem, creio eu, que 86% dos habitantes que têm uma determinada religião, pode ser uma ou pode ser outra. Depois, também temos que lembrar, e é importante que se lembre isto, a quem faz alguns artigos, que não é Portugal, mas é no mundo, a maior religião é a religião cristã. É claro que em Portugal também acontece o mesmo e acontece com uma percentagem muitíssimo maior. Por isso, nós não queremos impor nada, mas a verdade é que a verdade tem que ser dita, deve ser dita, e também não podemos fugir a esta realidade. Para concluir este ponto, eu queria apenas dizer o seguinte. Esse sacerdote, a quem eu ouvi nessa homilia, dizia que é necessário recristianizar o Natal. Portanto, colocá-lo no centro da nossa vida, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. E se é verdade que nós, no Natal, temos muitas e boas coisas, portanto, temos o que há pouco se falava, temos os jantares, temos os borreios, temos as prendas, mas temos que dar prioridade às coisas. E Deus está em primeiro lugar. Portanto, se Deus está em primeiro lugar, que as outras coisas não venham substituir Deus, mas que Deus fique realmente no centro. Se uma pessoa, por fazer um almoço, ou para fazer um almoço, deixa de ir à missa, não está a pôr Deus em primeiro lugar. Portanto, deve primeiro ir à missa e depois logo verá, ou faz antes, ou faz depois, ou compra outra coisa qualquer. Portanto, colocar Deus em primeiro lugar é pôr Deus Portanto, dar prioridade às coisas de Deus. E depois, e quando assim é, tudo é fácil. Quando, de facto, nós não damos prioridade às coisas de Deus, acontecem disparates, como eu vou citar. Mas antes vamos fazer um pequeno intervalo para falarmos de uma situação que aconteceu há poucos dias, uma tragédia que envolveu um país, mas que chegou a todo mundo. Ao som de uma caixa de música, acordou João. Ao lado do berço, um corpo caído, desilusão. A casa vazia e no ar um cheiro, a solidão. Para lá da janela, uma visão tão estranha, o que terá acontecido? Pássaro que saiu do ninho, esvoaçou. João deu a medo alguns passos pelo quarto e sem querer debruçou o corpo sobre o chão morno e adormeceu. Talvez para dormir o seu último sono. E o que fica a dizer de João? Mais uma vítima nuclear. Uma casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de mal e de bem. João, mais uma vítima nuclear. Uma casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de realidade. Sabor a fim. E uma noite fria caiu sobre os restos do auge do poder. Entre o tudo e o nada ficou uma sombra, uma recordação. Talvez algum dia alguém venha a perguntar o que terá acontecido. Manto de fumo cobriu a cidade em forma de adeus. Talvez para apagar a última imagem guardada da terra, a tocar no meio do deserto plantado, a caixinha ficou. Testemunha ingênua das glórias já findas e das marcas da vida. João, mais uma vítima nuclear. Numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de mal e de bem. João, mais uma vítima nuclear. Numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de realidade. Tudo acabou. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a viver o ano da fé. Desde o 11 de outubro, o Papa, ao iniciar o ano da fé, fez um apelo aos meios de comunicação social para colaborarem neste evento. A Rádio Boa Nova aderiu a este pedido, fazendo um programa no próprio dia 11 de outubro, e todos os meses, no segundo domingo, tem feito um debate com vários convidados sobre o tema, na esperança de que desta forma possa dar um pequeno contributo para melhorar o mundo em que vivemos. Passados 90 dias, temos a sensação de que se tem feito pouco, tendo em conta que o ano da fé e a nova evangelização é um assunto não só dos meios de comunicação social, mas de todos os batizados, de todos os cristãos. Se desejamos um mundo melhor, não podemos estar à espera que os outros façam o nosso trabalho. A mudança, a melhoria, tem que começar por cada um de nós. João Paulo II dizia que não podemos estar à espera que os outros mudem, temos que ser nós a mudar. Vamos então continuar a conversa, vamos falar dessa situação e que todos tivemos conhecimento, uns dias antes do Natal. E que foi a seguinte, portanto, nos Estados Unidos, um jovem de 20 anos matou, creio que 26 ou 27 pessoas, não sei se são 20, foram 26, foram 27, também pouco importa, e, portanto, muitas crianças e a própria mãe. Portanto, um sofrimento horrível para aqueles pais que ficaram sem os filhos e para aquela comunidade. O presidente dos Estados Unidos fez uma viagem enorme para estar com as famílias numa vigília numa igreja católica. Uma atitude bonita, que cai bem e até dá votos, mas que não resolve, não resolve estas situações. O que é que está a faltar aqui? Não será Deus e os valores que a fé transmite? Se aquele jovem soubesse que matar era de facto uma condenação eterna, será que aquele jovem sabia que matar ou não matar é a mesma coisa? O que é que estará a faltar? Peço-lhes um comentário. Eu acho que está a faltar sentido da vida. E, para todos os efeitos, esse homem, esse rapaz, estava mentalmente perturbado. Portanto, a razão porque é que ele não estava em condições psicológicas corretas, não sabemos. Não sabemos que tipo de educação teve, que frustrações teve, que traumas teve. Porque uma pessoa que faz o que fez, ele foi matar gente que não tinha nada a ver com ele, as criancinhas de 6 anos e 7 anos. Portanto, que ele matasse a mãe, eu até percebo, porque ele podia estar tão traumatizado com a educação que teve, numa fúria, tivesse matado a mãe. Agora, matar crianças inocentes que nunca lhe fizeram nada, para mim, acho que é uma pessoa que está completamente perturbada. E, portanto, compete ao psiquiatra ver o que é que se passa, e como ele morreu também, até ver como é que está o cérebro dele, visto que a gente sabe que o nosso cérebro trabalha eletricamente, e conforme o tipo de patologias que temos, o tipo de eletricidade muda. Há zonas que deviam ser irrigadas que não são, há outras que se há verdadeiros curtos-circuitos, portanto é difícil. Agora, que é um rapaz que não tem sentido para a vida, não tem, porque mesmo qualquer um de nós, penso que não teve uma vida sempre simples, fácil, e nem por isso vai fazer as neiras nesse sentido, não é? Portanto, claro que para mim, pessoalmente, como cristã, Deus está na base do sentido da minha vida, e que procuro realizar a minha vida de acordo com o projeto que eu acho que Deus tem para mim. Portanto, isso ajuda, evidentemente, mesmo quando a pessoa está em baixo. E no caso dele, provavelmente, não havia nada. Por outro lado, há um bocado, quando o Diácono estava a falar do artigo do Público, o ateu que o escreveu, ele que diz que não acredita em nada, né, porque é teu, provavelmente tem medo do gato preto e tem medo de deixar quebrar um espelho e tem medo de ser uma religião, porque a superstição também faz parte de uma crendice. E não acredito que ele não tenha, e provavelmente não veste nada do avesso, etc. Quer dizer, porque eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que haja um ateu. Todo ateu diz ateu, mas ele acredita em algo. Simplesmente. Mas não seja acredita na não existência de Deus, e se acreditar na não existência de Deus, é exatamente. Porque eu não posso acreditar que os senhores não estão aqui. Exatamente. E se eu negar que estão aqui, já estou a admitir a possibilidade de estarem aqui. E por isso é que eu a contrario, não é? O padre Gonçalo da Almada, no livro deste ano da fé, Conversas com a Zita Seabra, dizia: dá muito mais trabalho ser ateu do que ser crente, porque ele tem que justificar a não existência de uma coisa que nunca viu. Dá muito mais trabalho. Eu sinto Deus na minha vida, consigo falar-lhe, consigo escutá-lo, diz ele. Portanto, para mim é muito mais fácil ter fé do que não tê-la. O facto de não querer ter religião é a religião. Ora, essa a religião, o sem religião, já é por si uma religião. Claro. As pessoas agarram-se àquilo e é por ali que vivem. E depois também isto vai sendo construído, porque este jovem que matou não anda muito longe daqueles fundamentalistas que se armadilham cobrem, enchem-se de bombas e vão-se fazer explodir. Aí mas esses ainda acreditam. Eu sei que quando foi das torres de gêmeas, havia um que estava que achava que ia encontrar 35 virgens ou matar-se. Pois. Então que achava que... Ele promete o livro sagrado, viu? Pois é, portanto. E ela acreditava nisso, não é? Portanto, eu acho que é diferente. Eu, para mim, faz-me confusão os ateus, precisamente por isso. É porque eu acho que os ateus em si, se for um verdadeiro ateu, não estavam da cabeça. Porque eu não vou contrariar uma coisa em que não acredito. Se ela não existe, para que é que eu estou a contrariá-la? Se não existe, está a aplicação dada, não é? Está dada, quer dizer, não perco tempo com isso. Mas, né? Tem muito trabalho, como dizia o padre Gonçalo, não é? Sim. Eu tenho esse livro também. Dá muito trabalho explicar tudo isto. Agora, a mim faz muita impressão, não é só este evento deste rapaz, há uma violência genérica, que isso é que eu acho que me faz confusão. Essa, para mim, é a questão que mais isto, este caso chocante nos mostra. Porque há vários níveis de analisar o caso, não é? Quer dizer, alguns que... Um do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, que tem a ver com a caracterização da pessoa e a própria criminologia, como aquilo foi concertado e pensado... que aí escapa-nos totalmente nesta altura, penso pelas informações que dispomos até ao momento, que nem a própria polícia e investigação consegue fazer luz sobre aquilo que é o enredo psicológico, a decisão dele tomar. O cérebro daquele rapaz devia ser analisado. Portanto, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, forense, há muitas realidades. Claro que os traumas familiares, claro, tanta realidade que pode ser. Esse é um nível que eu, como não conheço no caso, não, e os dados que são relevados são de pouca monta, não avança. Mas agora há aqui uma questão, para mim essa que a doutora acabou de aflorar, que para mim é a principal. Não nos podemos esquecer que o Papa João Paulo II, bem-aventurado, já quando publicou a Evangelium Vitae, salvo erro 95, falava de que vivemos numa cultura de morte e estamos a criar uma sociedade que culturalmente apresenta-se com traços de morte, em que não há uma cultura pela positiva, pela defesa da vida, pela dignidade da pessoa humana. Não. A vida tem muito pouco valor. E aqui é que é assustador, não é? Os Estados Unidos, nesse aspecto, já nos habituaram, infelizmente, a este género de ocorrências. Não passa meio ano sem acontecer uma. Eu estou convencido que tudo isto deriva daí. Fundamentalmente, não obstante os problemas pessoais, traumas individuais, áreas que só a psicologia e a criminologia podem explicar, eu acho que muito deriva desta cultura, deste aquário onde nós estamos, não é? Cultura de morte. Eu porque acho veja, que o média. Cusifica-se a pessoa. Sim, e depois é tudo, não é? Quer dizer, os fazedores da opinião, os média. Com a brutalidade com que nós assistimos hoje ao nosso cinema, à nossa televisão. Quer dizer, repare, com uma facilidade tremenda, nós estamos descansadinhos a comer o nosso bife ao jantar e a ver a televisão, se estiver ligada com o telejornal, a ver ali meia dúzia de corpos decepados no Iraque. E estamos à vontade. Não nos faz espécie. Habituámos-nos ao horror. Ou seja, há uma sensibilidade que nós perdemos. Culturalmente foi-se perdendo, foi-se desgastando. Esta eu ainda não a perdi. Ok. Pronto, fala em género. Ou seja, há aqui uma cultura de morte em que o espetáculo da morte pode ser visto com uma facilidade tremenda. E depois há todo um conjunto social, todo um contexto social e ideológico gritante. Quer dizer, repare, qual é a diferença? Vamos ser assim. Qual é a diferença nos fins... Nos meios, não, mas nos fins, entre isto e as 20 mil crianças que morrem todos os anos no ventre da sua mãe em Portugal, pelo aborto. Se vai falar. Quer dizer, eu que fico violento. Nós estamos aqui, o que nós vemos, não é? É que insurgimos-nos assim tanto, há aqui estas desproporções, insurgimos-nos assim tanto porque um país abastado produz monstros. Precisamente porque o sistema abastado, desrespeitador da dignidade da pessoa humana, só pode produzir monstros, mas não nos insurgimos nada que à custa do erário público, à custa dos nossos impostos, se matem 20 mil crianças em Portugal por ano. Não nos insurgimos nada, não é? Não das 27 crianças de um atentado escolar, mas das 27 crianças que por hora morrem na Etiópia à fome. Já nos habituámos. Estamos todos muito habituados a isto, só que é tudo natural. Só que o equilíbrio ali tem comunicação, do outro lado não tem. Ali é uma vergonha, um escândalo. Ali é permitido e pago. Ou seja, esta cultura confusa da morte, esta cultura de mentira, de indignidade total da pessoa humana, gera este género de monstro. Só pode gerar. Eu digo-vos uma coisa. Eu tenho medo da minha velhice. Não tenho. Eu não sei como é que esta nova geração vai criar. Não sei como é que esta nova geração, se isto não me leva uma grande volta, eu não sei como é que esta nova geração vai tratar. Eu não sei se estes senhores que agora fazem lei têm noção de que vão acabar mal. Não. Vão acabar mal. Porque, vão, porque os seus filhos, esta gente que eles educaram mal, isto é, estamos a alimentar a cobra que nos ia nos há de morder. Esta cultura de desrespeito total. Aí é que eu acho que é a cultura do respeito pela pessoa. E para mim, eu continuo ainda, por isso é que eu disse há um bocado, que eu ainda reagi a esses fenómenos. E inclusive chego cobardemente, fecho a televisão porque não aguento estar a comer e a ver aquelas crianças todas cheias de só com as costelas à vista, e, ou de espadas, ou aqueles do Iraque foram sem mortos, acho eu, que foram queimados vivos. Isso não consigo. E portanto, não sei se é cobardia, se é sensibilidade a mais, mas choca-me muito. E quando na minha infância havia combates, era o combate do forte, claro, toda a vida se bateu e um morreu e o outro venceu e etc. Simplesmente era à base, havia respeito uns pelos outros e o mais forte é que vencia. E hoje em dia os combates não foram feitos com respeito. A pessoa deixou de ser pessoa. A pessoa é uma coisa. E eu, para mim, aí está o mal de todo. É a pessoa não ser considerada pessoa. E há um coisificar. E aí chegamos, na minha opinião, àquilo que é o terceiro aspecto desta avaliação que se pode fazer, que é a dimensão sobrenatural. Ou seja, sem Deus o homem não se compreende a ele mesmo, né? É preciso que haja um Deus que se mostre como pai para que nós nos sabemos filhos uns dos outros, né? O Concílio Vaticano II, que estamos a celebrar os seus 50 anos de abertura, fala precisamente isto na Gaudium et Spes, né? O mistério de Deus revela ao homem aquilo que ele é. Revela ao homem o próprio homem. E aqui chegamos, quer dizer, a uma sociedade que deixou, perdeu as referências cristãs, uma sociedade que perdeu a referência a Deus, é uma sociedade que não se consegue compreender. É que aqui o fenómeno de cegueira não é voluntário, passou a ser involuntário. Quer dizer, foi voluntário numa primeira análise, quando se deixou de ter a Deus como horizonte. Mas depois, por uns tantos. Mas depois deixou-se, quer dizer, torna-se aqui uma questão de cegueira coletiva. Cegueira coletiva, em que o homem não se compreende, não é? Em que a dignidade da pessoa humana não é um valor líquido, claro, transparente. A dignidade da pessoa humana não é um valor coerente e universalmente aceite. Porque um embrião ou um feto não tem a mesma dignidade que tem um enquanto pessoa já não tem a mesma dignidade, tem um nascido. Um sujeito que reside na Etiópia não tem a mesma dignidade de um abastado senhor americano. Quer dizer, nós temos aqui, quando se perde esta referência divina, perde-se tudo o resto. É um efeito dominó, não é? Cai a primeira peça, claro. O resto vai por acréscimo. E aqui este último aspecto, claro, é gritante, nós estamos no ano da fé. Temos que dar testemunho. Agora, eu acho que também estamos todos muito adormecidos, não é? Precisamente. Achámos a brutalizar, embrutecer por esta cultura de morte. E estamos todos também muito embrutecidos na fé, incapazes de denunciar esta dimensão profética da fé, precisa hoje ser muito estimulada. E esta cultura da morte, ou melhor, aquilo que o rapaz fez na América insere-se exatamente neste tipo de cultura de morte, porque ali já existe a insensibilidade perante estas coisas todas. A insensibilidade. Dizia-me há tempos, na minha terra, que eu não sou daqui próximo, sou do distrito de Viseu, Pousela. E fui lá à festa de 15 de agosto, que é a Nossa Senhora da Assunção, dos Milagres, a Assunção da Nossa Senhora. E o pregador contou lá uma história que ele tinha. Este tinha estado em França há pouco tempo, havia pouco tempo, e contaram lá uns episódios de uma brutalidade num comboio. Uma miúda, uma senhora, à meia-tarde de um determinado dia, no comboio, foi violada na frente de toda a gente e ninguém lhe acudiu. Mas as pessoas entraram nesta. É mais uma que está violada. Olharam para aquilo. Ninguém quis fazer ondas e as coisas foram acontecendo. esta situação do rapaz, e quais, com, onde é que ele foi buscar as armas para matar? A mãe tinha-as comprado, segundo consta. Ele habituou-se desde pequenino a olhar para aquilo como quem olha para um brinquedo qualquer. Isto é para utilizar. Então, utiliza-se. Quando chegou um momento psicológico, azado para ele fazer, utilizar aquele brinquedo, utilizou. Pronto. Saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. E o vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizer em toda parte o pintor morreu. Ei, teu sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente igual. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá no fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. Ei, ei, ei, ei. saiu à lua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim, uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. E o vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizer em toda a parte: o pintor morreu. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral de Oliveira, com a sua doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar do ano de fé e vamos continuar a falar durante mais um bocadinho. Vamos entrar na parte final do nosso programa. Poucos assuntos temos tratado, mas pronto, seja como for, vamos continuar o tempo que nos for permitido. Há bocadinho, pronto, eu ouvi e registei algumas frases vossas. Creio que era o Francisco que dizia: estes senhores que hoje fazem lei, não sei se sabem como é que vão acabar. Depois, não sei se era ele, se era outro, dizia: há uma cegueira coletiva. Outro falou em insensibilidade. E, de facto, assim é. Eu vi uma notícia há poucos dias em Inglaterra, e que era mais ou menos o seguinte. Dizia que numa determinada escola de Inglaterra, o professor do sexo masculino, que foi até ao Natal, viria depois do Natal como mulher. A diretora da escola transmitiu aos alunos e aos pais o que ia acontecer e que o professor que ia mudar de sexo queria ver a sua privacidade respeitada, assim como o apoio total. Os pais estavam em pânico face a este transexual, já que isto ia confundir e baralhar os filhos. O transexual merece respeito. Então, e as crianças e os pais não merecem o apoio e o respeito? Então os políticos que se dizem os representantes do povo não representam as crianças e os pais? Não seria possível e mais discreto privacidade como o transexual pede? Se ele, por exemplo, fosse para outra escola? Eu não sei. O que é que lhes parece? Eu acho que isso é uma questão de bom senso. Eu acho que está tudo às avessas. Quer dizer, a mim não me passava pela cabeça, se eu fosse uma transexual, ir para a mesma escola. Não, sinceramente, eu acho que é só maneira aberrante, que acho que o normal é assim. Pronto, ele quer mudar e muda lá de sexo. Bem, há de tudo, né? Quer dizer, também penso eu que a doutrina, acho que não estou a dizer a geneira, sei que a doutrina moral da Igreja aceita certo género de operações quando é questão simplesmente clínica, ou seja, há casos e casos. Ainda há pouco tempo também a comunicação social falava de nos hospitais da Universidade de Coimbra, é onde neste momento se fazem mais operações desse género em Portugal. Mas estamos a falar de uma enormidade de operações caríssimas que lá são feitas. E é avaliado por uma comissão de ética, uma comissão científica. E a questão é esta, é que de facto há casos em que há que esse género de intervenções cirúrgicas são terapêuticas, simplesmente terapêuticas, claro, do ponto de vista de fisionómico. Mas mesmo assim, quer dizer, eu não voltava para a mesma escola, quer dizer, claro. Agora, há uma questão, se o senhor queria privar, ou a senhora, já não sei como é que devemos tratar depois dessa pessoa... Se isso aí cria privacidade, pois com certeza que poderia fazê-lo de outras maneiras. Mas aqui estamos a chegar a tal questão, não é? Ou seja, repare que a questão do bom senso, que a doutora Teresa falou, é que está aqui em crise. Esta pessoa exige, não é? Em nome da tolerância, exige impor a sua forma de ser e de estar a toda uma sala de aula, a todo um conjunto de pais, não é? Mas eu acho que nós não somos educados a discernir e nós comemos tudo sem discernir. Exatamente. E eu acho que aqui está o calcanhar daqueles desta pretensão, ou seja, sem dúvida nenhuma que a senhora tem, essa pessoa tem direito a existir e ser respeitada na sua dignidade, porque nós, na Igreja, bem sabemos o que é condenar o pecado, mas amar infinitamente o pecador. Porque se assim não fosse, não sentíssemos isso em nossas vidas, estaríamos tramados. E, portanto, sabemos que Deus nos ama dessa maneira. Os padres eram os primeiros a pegar na espingarda, a matar toda a gente. Não, e Deus Nosso Senhor, sentimos isto, Deus Nosso Senhor, que odeia o nosso pecado, mas ama infinitamente estes pobres pecadores que somos. Agora, sem dúvida, respeito pela dignidade da pessoa. Agora, isso não significa, não é, que uma mentira seja apresentada como verdade. A pessoa está a querer impor. É isso, é? Não, em nome da tolerância. Está a impor, quer dizer, é uma coisa que não é tem. É contradição nos termos. Completamente, completamente. Eu vi um dia jornalista que está neste momento aqui num dos nossos grandes diários, mas conheci muito bem em Moçambique, e ele era gay. E ele deu uma entrevista que eu assisti na totalidade. Ele, no fundo, de uma ponta à outra da conversa, ele quis impor esta ideia. Só nós é que estamos certos. Os outros estão todos errados. Pronto. E quem ousa criticar, quem ousa apontar, está a ser fundamentalista, está a ser violentada, discriminada. Esta teoria, chamamos isto a teoria de gender, a teoria de género, ou seja, para esta gente e para esta mentalidade, e para a nova escola, para a nova escola que se quer impor às nossas crianças, o género sexual não é dado pela natureza. É algo que é querido pelo próprio. Ou seja, ninguém nasce do género feminino ou masculino. O seu corpo fisionomicamente pode ter até aí a ignorância está na base. Mas isso é o que faz escola. Pois faz escola, mas é ignorância. Aliás, todo este movimento de pansexualização, de defesa dos direitos sexuais das minorias ou o que for, todo este movimento parte desta teoria. A nossa opção sexual o nosso género sexual é uma, não pode ser mais visto como uma atribuição da sociedade. Eu é que escolho, eu é que determino. Pronto, mas o que quero. Diego, mas eu acho e que... isto leva aos transexuais, ao movimento de casamento homossexual, etc, etc, etc. Diego, mas eu acho que isso é uma minoria que quer impor essa e, como a maior parte das pessoas é ignorante, aceita depois e vai atrás. Eu acho que a falta... Ao nível político, repare que a questão não é só de ignorância. Eles sabem o que estão a fazer. Mas é uma minoria. O que minoria. Eles querem fazer é uma revolução. É uma minoria. O povo em si é que é ignorante. E religiosamente, e culturalmente, e historicamente. E eles é enganado. E eles aproveitam-se da ignorância. Mas porque, repare, as pessoas são enganadas porque repare, isto dito desta maneira, não é? Dito da maneira que nós não podemos discriminar ninguém, que temos que conviver com todos, a gente já quer ver um valor bom. É. O problema é que nós estamos a confundir a pessoa com aquilo que a pessoa faz. A pessoa com a sua ação. A pessoa merece ser totalmente respeitada, amada, ajudada. Agora, as suas ações às vezes têm que ser totalmente condenadas e reprovadas. E aqui é que está esta separação, esta teoria do género, que está aí hoje muito em voga, não é? Os miúdos, repara, em Espanha já é progenitor A, progenitor B na declaração de filiação. Quero dizer. Não é? Quer dizer, já não é pai e mãe. É coisa. Porque pai é a alimentar uma sociedade patriarcal, machista, então nós temos que mudar isto, até porque há novas realidades familiares, filho de dois pais, filho de duas mães, filho de um pai e de um cão. Eles querem, eles querem proteger esses e por isso inventam essa justificação. É. E nós vemos é que estas minorias que estão a ser pagas, esta ideologia que está a ser paga, está a fazer revolução. Porque vamos ser claros, antigamente o miúdo na escola, se alguém quisesse ofendê-lo, chamava-lhe maricas. Claro. Né? Hoje em dia, calte lá, não vai dizer nada. Porque está a ser fora de moda, está a ser preconceituoso, está a ser intolerante. Né? Ou seja, nós passámos do 80. Mas não para, há bocado estávamos a falar. Um destes valores bons vão. Exatamente. A partir deles vão semeando a cisânia. Claro. Meus amigos, eu peço desculpa, mas nós estamos a 2 minutos do fim do nosso programa e eu queria colocar uma última questão. E têm que ser breves, e que se não a coloco hoje, depois também perco a oportunidade, porque trata-se da mensagem do Santo Padre que fez para o dia 1 de janeiro. O Papa disse que, para o Dia Mundial da Paz, que o aborto e a eutanásia são as maiores ameaças à paz e ao desenvolvimento. Mas não é só o Papa que o afirma. Os censos de 2011 referem que a população portuguesa está à beira de um naufrágio perante o número de pessoas idosas e decréscimo da natalidade, e que este facto tem consequências tanto na sustentabilidade da população como no impacto económico e preservação dos edifícios. No entanto, toda a gente está preocupada com a reforma, mas parece-me que descontraída com o resto. Nós neste momento estamos de facto a chegar a um tsunami, portanto terrível no aspecto económico e no aspecto social. Peço um comentário muito breve. No outro dia houve um debate havia um médico e um economista, já não sei qual deles foi, e o aquele que faz a coisa com o Judite toda cara na cara, como é que ele se chama? Que toda a gente ouve, que é no 24, ajude-me. Medina Carreira. Eu agora meio culpa, porque pensei a escrever e não escrevi. Mas se realmente é dramático que daqui a 20 anos não há dinheiro para as reformas, porque não há, devia haver uma determinada. Eram preciso 100 mil nascimentos por ano, que não há. A mim apeteceu-me dizer porque é que ele não acusou que há 100 mil abortos por ano. Esse, ainda por cima, a mulher não paga taxa, a mulher recebe o vencimento por inteiro, quem tem filhos é descontado o tempo de gravidez, paga taxa de mutilação quando vai ter o filho. Então, mas nós estamos na tal cultura da morte que há bocado se falava. É bom que essas pessoas que criticam abrissem a voz. Porque é que nós estamos a fornecer? Eu não ouvi nenhuma manifestação na rua, querem mais dinheiro, mas não ouvi ninguém dizer não se paga às mulheres que fazem aborto, não se penaliza quem tem um filho. Portanto, quer dizer, é óbvio, e são as pessoas que condenam e que estão aflitas com o futuro, mas depois não abrem a boca. Parece que o aborto é proibido em todas as cabeças pronunciadas, cabeças que pensam. É, sem dúvida. Eu acho que este documento do Papa merece até que a gente faça uma referência mais alargada. O diretor do Jornal Vaticano disse que era uma pequena encíclica do Papa Bento XVI. Sem respeito pela vida. Não, à mensagem para o Dia Mundial da Paz. Bem-aventurados os construtores da paz. Yeah. Eu acho que o Santo Padre mete a mão na ferida, né? E diz: o desenvolvimento sim é possível, a paz sim é possível, mas há toda uma reforma social que tem que ser feita. A propósito da questão da natalidade, recordo aqui também as declarações do Bispo de Braga, Presidente da Conferência Episcopal, que manifestou a sua preocupação relativamente ao inverno demográfico português e disse que muita coisa tinha que ser alterada e mudada na mentalidade, sob pena da insustentabilidade do nosso sistema social. Mas isso não chega ao povo, percebe? Eu acho que era preciso programas de maior dimensão. Meus amigos, portanto, o nosso tempo terminou. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.